Boa tarde a todos. Hoje é mais um espaço de debate à sexta-feira. Como apresentador temos o Sr. Fernando Pacheco, que é consultor independente. O tema de hoje, a análise de hoje é 2013. Acho que todos estamos expectantes para ouvir as diferentes perspectivas que foram abordadas sobre o hoje. Eu vou deixar que o senhor Pacheco, se quiser fazer a sua apresentação. E está dado espaço para... Vamos começar depois. Apresento. Ok, ok. Então, sendo assim, está aberto o espaço do debate. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Foi uma surpresa e uma honra. E é uma honra que esteja aqui, uma casa que já não entrava há alguns anos, pelas circunstâncias da vida, mas que foi uma casa onde sempre fui bem recebido, e por isso é com muito prazer que regresso depois de algum tempo de ausência. Algumas pessoas que estão presentes conhecem, eu chamo Fernando Pacheco, tenho 63 anos de idade, não parece. Nasci no Cão do Sul, sou agrónomo, tenho uma trajetória pessoal e profissional muito extensa, não vale a pena estar a falar de tudo. Fundamentalmente dois ou três aspectos. Trabalhei no Ministério da Agricultura durante muitos anos e desses muitos anos, grande parte na província de Malanjo. Trabalhei como funcionário do MPLA durante 5 anos, a chefiar o Departamento de Política Agrária do MPLA e, quando saí desse departamento, juntamente com outros colegas, fundamos uma ONG chamada ADA, que penso, isso sim, penso que toda a gente conhece, da qual fui diretor e presidente até 2008, a partir de 2008, diretor até 2003, presidente até 2008, e a partir de 2008 decidi virar pescateiro. E é agora como pescateiro que eu ganho a vida, mas continuo ligado, claro, à área, da qual nunca me separei, sou presidente da Assembleia Geral da Área. Desde 2004 é que tudo isto devo acrescentar a criação do OPSA, Observatório de Política Social Angolana, do qual sou o coordenador até os dias de hoje, contra a minha vontade, porque já é tempo também já deveria ser tempo também de deixar essa função. Então, feita a apresentação, se quiserem depois me levar, poderão fazer as perguntas que acharam convenientes. Eu passaria ao tema que nos junta aqui hoje. Eu gostaria de dizer que eu não vou, ao contrário, se calhar do que é a expectativa, eu não vou falar com um pormenor do Orçamento Geral do Estado de 2013. Para mim, seria extremamente cansativo estar aqui dizendo números. Acho que se as pessoas quiserem ter acesso ao documento que foi produzido pelo OPSA e pela ADRA, este documento, se não tiverem, eu facilmente eu posso enviar. Aliás, estive para fazer hoje de manhã várias coisas que tinha para fazer e não foi possível. Portanto, eu posso mandar o documento e vocês terem a informação, digamos, quantificada, com números, com algum detalhe. Agora, o que me pareceu que seria mais interessante fazer agora era tecer algumas considerações sobre a problemática de hoje em geral. Claro que vou, quando tiver que dar exemplos, vou falar de hoje, de 2013, não vou falar dos anteriores. E vou tentar fazer isso gastando o menos tempo possível. Eu sei que toda a gente gosta de dizer eu não vou demorar muito tempo, e quando diz que não vai demorar muito tempo é que demora mesmo muito. Eu não estou a dizer que vou demorar pouco, estou a dizer que vou demorar o menos tempo possível. Por vezes, principalmente as pessoas na minha idade, gostam de contar histórias, depois alongam-se demasiado nas histórias, e aí fica o tempo tomado. Eu vou, como disse, tentar gastar o menos tempo possível para dedicarmos o resto do tempo à troca de ideias, à troca de opiniões, que me parece que é sempre muito mais útil do que estar aqui a falar de coisas que podem ter nem ser do interesse da maioria dos presentes. Eu tinha levantado uma minha questão, que era a necessidade que eu tinha de sair daqui por volta das 5h10, porque tenho uma consulta, e se eu chegar lá à hora, depois perco a oportunidade. Então, mais tarde às 5h10, eu devo sair daqui. Agora sim, vamos então entrar no tempo. Primeira parte, a primeira questão que queria focar é aquilo que nós neste documento chamamos as questões preliminares, que têm a ver com a problemática do Orçamento Geral do Estado. E há uma questão que se levanta sempre quando se fala do Orçamento Geral do Estado, é que será que o Orçamento Geral do Estado, vulgo OGE, é um assunto de especialistas? É um assunto apenas de economistas, de pessoas ligadas às finanças? Ou será que é algo que deve preocupar todos os cidadãos do país em geral? A resposta a esta pergunta é evidente que é sempre diversa, não é? Tem opiniões diferentes sobre o assunto. A minha opinião pessoal, e conhecido com a opinião que vem expressa neste documento, é que o Orçamento Geral do Estado não pode, de modo algum, ser considerado um domínio exclusivo dos economistas. O Orçamento Geral do Estado deve refletir, fundamentalmente, a política ou as políticas de um determinado governo. O governo, os países democráticos, o governo tem um programa de governo, que é sufragado na altura das eleições. E depois, o Orçamento Geral do Estado deve, na medida do possível, refletir as linhas gerais contidas nesse programa de governo. E a primeira questão que se coloca aqui é saber se efetivamente os nossos orçamentos, os nossos OGEs, refletem ou não as políticas do governo. Se assim entendermos, é fácil concluir que o OGE não pode ser, de modo algum, um tema específico dos especialistas, dos economistas, das pessoas que são capazes de traduzir ideias, intenções em números. Isso é um exercício difícil, que não está ao alcance de cada um, mas o orçamento deve permitir que um cidadão comum procure saber, procure ou consiga saber se efetivamente uma promessa eleitoral está ou não está contida nas políticas do orçamento. É evidente que há sempre um risco, é que os orçamentos são anuais e os mandatos dos governos são plurianuais, podem demorar 4, 5, 6 anos, dependendo da Constituição de cada país. Mas não é por acaso, não é por acaso, na altura do Orçamento Geral do Estado, a comunicação social, principalmente nos países democráticos, é muito dominada, a comunicação social é muito dominada no período de elaboração e discussão do orçamento por este tempo. E nós aqui em Angola, se verificarmos que à medida que os anos vão passando, cada vez mais o tema orçamento ocupa mais espaço na comunicação social. É evidente que alguns de vocês poderão dizer, bom, mas vocês já sabem como é que é a comunicação social. É verdade, nós todos sabemos que a nossa comunicação social tem, vou usar um termo mais ou menos pacífico, algumas fragilidades. Mas eu acho que não estarei errado se disser que este ano houve realmente maior presença do tema na comunicação social. Nem sempre bem tratado, muitas vezes tratado com muita propaganda, outras vezes tratado de forma muito radical, no sentido de dizer isto não vale nada, mas também houve muitas situações em que os assuntos foram bem colocados, foram bem analisados, e devo dizer que este ano, por exemplo, a participação das organizações da sociedade civil nas discussões com os deputados, na minha opinião, foi talvez a melhor do ponto de vista qualitativo de sempre. Primeiro foi logo a primeira, não é? Isto, digamos, do ponto de vista psicológico, foi importante que o primeiro grupo que discutiu as questões do orçamento no Parlamento foi o grupo da sociedade civil. Em segundo lugar, o presidente da comissão fez declarações no final desse debate, foi dia 16 ou 17 de janeiro, dizendo que a qualidade do debate tinha sido muito positiva e que tinham saído lá com recomendações que ele considerava muito, muito, muito importantes. Bom, eu sei que no debate, sei não, imagino que no debate uma das questões que vai ser colocada é se as contribuições da sociedade ou das organizações da sociedade civil estiveram lá presentes, ou fizeram chegar propostas, ou dos partidos da oposição, etc., se foram contempladas ou não. Eu devo dizer que não sei, adianto já, não sei. Essa é uma das fragilidades da nossa comunicação social, pois não permite o contraditório, não permite que haja opiniões diferentes, e normalmente as opiniões das pessoas que, por qualquer razão, contestam esta ou aquela posição do governo, só são referenciadas se ele, no meio, disser alguma coisa não vou dizer a louvar, mas a destacar, do ponto de vista positivo, alguma atividade do governo. Aí sim, a notícia, a opinião sai no jornal, sai na televisão, muitas vezes até cortada, mas acaba por sair. O que é preciso nestas situações é tentar encontrar, dizer, encontrar modos de dizer, de modo que, de, que permitam que a ideia passe. E, ainda dentro das, daquilo que eu chamei as questões preliminares, um aspecto que é muitas vezes levantado é a famosa percentagem do setor social. Isto é, é algo que a propaganda do governo, digamos, quase que nos martiriza, toda hora todo mundo dizer este ano são 33%, 33%, 33%, 33%. De tal maneira que, a partir de uma altura, a gente se convence que realmente é verdade. E isso não é verdade. Quando se fala dos 33%, da percentagem de 33% da verba do Orçamento Geral do Estado dirigida para o setor social, não é verdade, porque aí estão incluídos os subsídios aos combustíveis. E esta questão dos subsídios aos combustíveis é realmente uma questão muito problemática para o nosso país. E que, exatamente porque é uma questão delicada, depois a comunicação social quase que não fala dela. E é problemática. Porque, em primeiro lugar, tecnicamente, eu não sou economista, de entender. Bem, entender não, disse, sou agrónomo. Tenho uma pessoas da minha família, muitas pessoas da minha família são pessoas ligadas à economia, e talvez por isso eu não gosto de ligar com as questões de economia e gestão, mas é muito fácil. Nós entendemos que quando se fala de subsídio aos combustíveis, estamos a pôr a questão de uma forma falsear. Vejamos o seguinte: se eu tiver uma viatura que gaste 20 km, 100 km, e se tiver que pagar menos meio dólar por, eu digo meio dólar para facilitar as contas, meio dólar por litro de combustível, se eu andar 1000 km por mês, vamos imaginar, eu, o Estado está a mandar 500 dólares por mês. E agora, a questão que se põe logo é, porquê o Estado tem que mandar 500 dólares por mês? Eu já sou privilegiado por ter uma viatura que consome tudo aquilo. Em segundo lugar, tenho salário, nível de remuneração que me permitiria perfeitamente pagar mais. E, em contrapartida, a maior parte da população do país não tem acesso ao combustível que necessita, não para andar de carro, mas para as coisas mais elementares, como, por exemplo, cozinhar, eu estava fugindo do gerador, porque essa questão do gerador é problemática, não é? Isso, em algumas sessões deste tipo onde eu já estive, a questão do gerador deu muita marca, deu muita discussão para saber se o gerador era ou não é um luxo. Portanto, não queria entrar para o gerador, mas é evidente que o gerador é realmente hoje em dia é algo necessário. Deixa-me fazer um parênteses para dizer o seguinte: a cidade de Maputo neste momento tem problemas muito complicados, porque houve uma avaria na central elétrica de Maputo. E os moçambicanos, os os habitantes da cidade de Maputo estão com a vida muito complicada, porque não sabem o que é um gerador. Se isso acontece aqui em Angola, entra a combustível, é só chatice, é outra vez e tal, mas logo a seguir o problema está resolvido, não é? Em Maputo não. Em Maputo, neste momento, há realmente problemas extremamente complicados, porque as pessoas não sabem o que é isso de gerador e não têm possibilidades de resolver o problema fácil. Portanto, fechando parênteses, o que eu queria dizer é que há pessoas que têm muito mais dificuldades que poderiam, eventualmente, ter um benefício de outro tipo em relação à questão dos combustíveis. Mas há um segundo aspecto dos combustíveis, que é uma questão de subsídios combustíveis, que é também de ter em conta, que é o problema do tráfico de combustíveis nas fronteiras, incluindo na fronteira marítima. Há muita gente que trafica, que compra combustível em Angola e vai vender na Namíbia. Imagina uma pessoa que faça disso um modo de vida, um dinheiro que ganha por dia, por mês, por ano, a fazer esse tipo de tráfico. Quem diz Namíbia, diz Zâmbia. Zâmbia talvez um bocadinho mais complicado por causa do G6, diz o Congo Democrático, é só traçar no Rio Zaire, no Soio. Portanto, há realmente ali uma situação objetiva, porque estes subsídios estão a beneficiar, por um lado, estrangeiros, em prejuízo de nacionais, e por outro lado, a beneficiar determinadas pessoas que ganham com esse tipo de negócios. Portanto, claramente que esta questão dos subsídios não pode ser tecnicamente, e era isso que eu estava a dizer quando abri aquele parênteses, tecnicamente não pode ser colocada na rubrica dos serviços sociais. Dizem os economistas, que fizeram as contas, eu limito-me a citá-los, que se não houvesse esse artifício, os 33% eram apenas 25,6%. Portanto, então estamos muito longe dos 33% que o governo diz que tem que ser. Por outro lado, ainda dentro das questões preliminares, temos que ver. Não é só dizer que estamos a gastar muito no social, estamos a gastar muito dinheiro, digamos, com a despesa. É preciso saber também como é que estamos a gastar. Eu não me sinto nada em situação confortável quando vejo os grandes títulos do jornal de Angola, orçamento de não sei quantos trilhões. Os números são tão grandes que nós ficamos assim um bocado baralhados. Mas seja o que for que significarem os 10 milhões, é muito dinheiro. E a questão que se coloca é o facto de o orçamento ser grande ou ter uma rubrica elevada em termos de despesas que se faz um orçamento bom, é evidente que não é. O importante é saber é como é que esse dinheiro vem ser gasto. E nós, vou dar um ou dois exemplos mais à frente, se o tempo permitir, mas um aspecto que salta logo à vista, e aqui em Angola todos nós vivemos disso no dia a dia, é o desequilíbrio que existe entre o investimento em infraestruturas e o investimento no o fator humano, no desenvolvimento humano. É realmente significativo isso, e quando nos pedem enfim, para justificarmos isso, é muito simples. Basta ver, basta ver a TPA. Não é preciso ir mais longe, é ver a TPA. Há 3 ou 4 dias, ou 5, já não me lembro, mas há poucos, foi esta semana, eu, como tenho o mau hábito de ouvir as notícias sempre que posso, da TPA, ouvi uma notícia que o hospital de Cambulo, na Lunda do Norte, está há 45 dias sem energia elétrica. O hospital foi inaugurado em 2011, com muita pompa. Como é que é possível que um hospital inaugurado há 2 anos não fica 45 dias sem energia? Não é possível. Não é? Há aqui qualquer coisa que não está bem. Este é um exemplo, podemos dar outros, como a qualidade do ensino. Todos nós sabemos que um dos maiores problemas, se não o maior problema do ensino no país, desde a pré-primária, primária até ao nível universitário, é a qualidade do ensino, a qualidade dos professores. Por acaso, ontem, tive, por razões profissionais, que entrevistaram 2 jovens, e esses 2 jovens teceram elogios muito rasgados a um professor seu, que hoje é ministro. Eu achei piada, e disse, sim senhor, aquele é um dos casos que, sim senhor, muito bem, mas infelizmente esse caso é uma exceção, não é uma regra. A regra deveria ser que, principalmente num país como o nosso, onde há tanta coisa por fazer, que houvesse maior preocupação com a qualidade do nosso ensino. Mesmo as estradas, onde se gasta muito dinheiro e onde a propaganda incide muito, como vocês sabem, deixa muito a desejar. Quem viaja pelo país sabe do que eu estou a dizer, que estradas construídas há 5, 6, 7 anos, a DW viaja muito para o ano, as pessoas da DW que viajam para o ano sabem perfeitamente o que passam em determinados troços da estrada. Permanentemente há buracos e acidentes provocados por esses buracos. Então pode-se resumir isto que eu estou a dizer em relação à questão do como, dizendo que no nosso Orçamento Geral do Estado há sempre uma maior preocupação com o hardware em prejuízo do software. Muita preocupação com o botão, pouca preocupação com as pessoas, as capacidades. E isso é visível em praticamente todos os setores. Já para não falar de um outro aspecto que é um problema da nossa sociedade, que toda a gente sabe que muitas vezes é mais fácil importar do que produzir internamente. E quando se diz que é mais fácil importar, eu se calhar estou a dizer mal, eu devia dizer assim, é melhor importar porque isso traz determinado tipo de benefícios às pessoas que tratam das importações. Poderíamos, enfim, continuar a falar de todas estas questões preliminares, e aqui algumas coisas que ainda fico por dizer, mas vou dar um salto, e vou dar um salto grande, não vou ter considerações à volta dos tais números, das receitas, das despesas, que eu muito sinceramente acho que não vale a pena, aqui, neste momento, nós estarmos a conversarmos sobre elas, devemos procurar ver como 2 ou 3 setores, ou 4, conforme o tempo permitir, são tratados no OGE para avaliarmos se efetivamente estamos em presença de um bom OGE ou de um mau OGE. E se calhar eu não deveria pôr as coisas assim, eu não gosto muito de pôr as coisas em termos de bom e de mau, porque nem sempre tudo é mau e nem sempre tudo. Deixa-me dizer, nem sempre tudo é tão bom como o Jornal da Angola diz, nem sempre é tudo mau como Folha 8 diz. Portanto, eu acho que nós devemos sempre ponderar que há coisas positivas e há coisas negativas e que, no cômputo geral, tem havido, nesse aspecto, tem havido alguns progressos. E dito isto, para mim é mais fácil então levantar essas questões, começando pela educação. Quem analisa o nosso hoje é uma coisa que salta à vista e que quando se discutiu na Assembleia Nacional, alguns deputados, enfim, não vou dizer ingênuos, mas mais abertos, àqueles que não dizem nada para que se registre aquilo que dizem, tiveram assim as reações do tipo, afinal, é que, e isto é uma coisa que já vem desde há vários anos, a velhice no nosso país consome 16 vezes mais dinheiro do que a infância. Isto é algo que não cabe na cabeça de ninguém. O nosso país tem uma pirâmide etária, como vocês sabem, assim, mais ou menos, não é? A base da pirâmide seria mais ou menos aqui. Portanto, nós temos, a nossa população é assim, crianças e jovens. Os velhos são muito poucos. Os que andamos ainda aqui, já estamos a mais, porque a nossa esperança de vida, agora que subiu, ainda estamos 48. Achei que não nos chegou a 50. Não faz sentido que se gaste muito dinheiro, tanto dinheiro, com o apoio à terceira idade, em prejuízo do apoio à primeira idade. Porque nós, os velhos, já temos o nosso caminho feito e agora é encarar o fim, digamos, da melhor maneira possível. Agora, com as crianças há tudo para fazer. As crianças são como uma folha em branco onde a gente pode escrever tudo. E nós temos um slogan que os mais jovens, se calhar, não conheceram noutras alturas, que é a criança, tudo que ela merece. E esse slogan, lá está a questão de ver se o orçamento reflete a política que é proposta. Neste caso, claramente que não reflete. Claramente. Neste orçamento do Estado de 2013, tal como os orçamentos dos dois ou três últimos anos, são, enfim, são desses é que eu posso falar, porque se calhar dos outros também já era a mesma coisa, não está a ser dada a criança nada do que ela merece com esta situação que acabei de referir. Ainda dentro da educação, há aquilo que eu chamo de armadilha do ensino superior. Eu sei que algumas pessoas aqui presentes não vão gostar daquilo que eu vou dizer. Mas, de facto, o nosso país não pode gastar com o ensino superior tanto dinheiro como gasta. Não pode. Principalmente se esse dinheiro é gasto à custa do ensino primário. O ensino primário do nosso país é, de facto, salvo algumas exceções, uma lástima. Então, a grande prioridade tem que ser o ensino primário. Até porque eu neste momento não dou aulas, mas conheço, tenho os amigos que dão aulas. E eu faço sempre esta pergunta aos meus amigos que dão aulas na universidade. Estou a falar da universidade. Como é a evolução dos alunos, da qualidade dos alunos que chegam à universidade? E 100% da resposta são: cada ano é pior que o anterior. Isto é. Ninguém tem dúvidas relativamente a isso. Então, o que é que há a fazer? É investir para que deixe de haver essa baixa qualidade no ensino primário e secundário. Se nós tivermos tanto tempo sem ensino superior, não é por não termos ensino superior durante mais, se calhar, 5 ou 10 anos, ou 15 ou 20, que, como povo, evidente que cada indivíduo tem as suas preocupações pessoais, mas como povo, como conjunto de cidadãos, isso não nos vai prejudicar por aí além. O que nos vai prejudicar, seguramente, é o facto de nós hoje termos, segundo dados que eu ouvi, quer do Presidente da República, quer da ministra do Ensino Superior. E aí os números não conjugam totalmente, mas a diferença não é assim. Nós temos entre 150 mil e 200 mil estudantes que tínhamos no ano passado. Este ano os números ainda não foram divulgados. Acho que o ano letivo do ensino superior ainda não começou. Então, quando forem divulgados, se calhar já estamos nos 300 mil. Aqui, isso que enche de orgulho, que o governo Morano me enche de tristeza e de preocupação. E explico porquê. Porque quando eu vejo um país como o nosso, que tem 150, vamos dizer 150 mil, embora a ministra tenha dito 200 mil, vamos dizer 150 mil. Estudantes no ensino superior, a questão que eu levanto é o que será desses, mesmo que sejam só 50%, 75%, 75%, universitários, quando chegar ao mercado de trabalho daqui por 5 ou 6 anos, o que vai acontecer? Eu nem quero imaginar os problemas que estão a trazer, porque não vai haver emprego para essas pessoas. Em primeiro lugar, porque a nossa economia não se está a desenvolver à velocidade que deveria para absorver essas pessoas. Em segundo lugar, essas pessoas não têm qualificação técnica para serem absorvidas no mercado de trabalho. O que é que vai acontecer na minha previsão, que eu não quero que seja pessimista, mas apenas realista, é que muita dessa gente vai ser preterida em favor de estrangeiros. Quando chegar à altura de um banco, de uma empresa de construção civil, de uma empresa agrícola, seja do que for, de dar emprego, do emprego, não tenhamos ilusões, o emprego daqui para a frente vai ser no setor privado, não vai ser no setor público. O emprego vai ser no setor privado. No setor privado, cada um vai querer empregar pessoas que lhe deem garantias. Não é porque é filho do meu vizinho que lhe vou dar emprego. Filho do meu vizinho. O vizinho. Se o teu filho não sabe, eu não vou pagar 2 mil ou 3 mil ou 10 mil dólares. Não vou pagar. Porque vai chegar uma altura em que os empresários que ainda não fazem contas também vão fazer contas. Não é? Aliás, à medida que o tempo passa, cada vez vão fazendo mais contas. Então, naturalmente, quando chegar a essa altura, vai haver problemas. E eu devo dizer que em alguns casos essa altura já chegou. Na minha profissão, agronomia, agricultura, é muito raro eu visitar uma fazenda grande onde encontro um agrônomo rural. Normalmente encontro agrônomos brasileiros. Isto mesmo em empresas públicas. A empresa Pedras Negras, que começou a funcionar há cerca de um ano, em Pula, no Malange, tem 70% de trabalhadores chineses. 70%. As pessoas perguntaram, mas porquê 70%? É porque não se querem empregar os angolanos? Não, é porque não há. Não há traturi, porque aquela empresa, da maneira que está concebida, não é para agarrar na enxada, é para agarrar no trator. Não há traturistas, não há mecânicos, não há agrónomos, não há contabilistas, não há. Esta é a questão. E se há, não estão qualificados, suficientemente qualificados. Esta é a questão que eu chamo a atenção dos jovens para o perigo imenso que isto pode provocar dentro de 5, 10 anos. Não estou a ser alarmista, estou apenas a fazer aquilo que eu acho que os intelectuais de um país, fazem-me o favor de considerar intelectual, senão não estaria aqui a falar para vocês a ouvirem. Portanto, os intelectuais de qualquer país, a sua obrigação é pensar nos problemas, pensar e alertar os poderes para os problemas. E este é um problema muito concreto, a par de outros que... o tempo corre quando a gente começa a contar a história e a falar de como é novo. Uh, uh, uh, uh, pessoas, portanto, como dizia, nós temos que alertar, os poderes para estes problemas que já se começam a colocar. Ainda na educação, há uma terceira ou quarta questão que eu queria levantar, que tem a ver com esta questão da qualidade. Para perceberem o contrassenso que existe no nosso país, nós vamos, antes de começar o ano letivo, normalmente nós somos bombardeados com informação dizendo que foram admitidos não sei quantos milhares de professores. E aparentemente todos ficamos contentes. Eu, quando isso acontece, algumas pessoas que me conhecem, lá estás tu a exagerar, eu estou a exagerar. O problema é que eu, infelizmente ou felizmente, eu penso um bocado para isso. Então, quando me estão a dizer que estão a admitir professores, eu penso, por exemplo, nas pessoas de Quimbel, não sei se alguém daqui conhece Quimbel. Eu estou a dar o exemplo de Quimbel, porque estive lá no ano passado, mas podia ter de um outro município qualquer. Eu penso no que eu vi em Quimbel. E o que é que eu vi em Quimbel? É que quando há concursos, vão concorrer para dar aulas em Quimbel pessoas da cidade do Ige, pessoas da cidade de Cachito e pessoas da cidade de Luanda. Vão lá concorrer e ganham os concursos porque estão melhor preparados. Quer dizer, são chineses. São angolanos tipo chineses. Estão melhor preparados. Ou tipo brasileiros, se quiserem. Não tem nada contra os chineses, não tem nada contra os brasileiros. Apenas, eu estou a dar esses exemplos apenas para ficar melhor na cabeça. Né? Não há aqui nenhum preconceito de nenhum tipo. E quando a gente não dá os exemplos, entra no ouvido, sai outro. Quando a gente dá os exemplos, até falou de chinês, portanto, há aqui qualquer coisa que fica na cabeça. Então, dizia eu que os chineses angolanos de Luanda, de Cachito e do Ige vão fazer o concurso, ganham, só que depois não ficam lá a dar aulas. A maior parte do tempo eles estão fora. E os poucos que são mesmo de Quimbel, têm um tipo de atuação que é o seguinte: eles, como são pouco qualificados, em vez de darem as aulas, eles matriculam-se no Instituto Médio porque querem subir, para subir na carreira, para ter um maior salário. Então, dão uma, duas vezes aulas por semana na aldeia, e o resto do tempo estão na sede do município em frente ao Instituto Médio. Instituto Médio é esse onde os professores também não estão. Porquê? Porque estão a estudar na Universidade no Ige. Dão dois dias no Quimbel e os outros dias vão para o Ige receber aulas na universidade. Na universidade onde os professores também não estão. Eles estão a fazer mestrado. Ou em Lisboa a fazer mestrado. Ora, isto é uma algarabice de tudo. Não pode ser isto. Isto não pode ser. Isto é realmente uma situação extremamente preocupante. Eu estou assim a dizer neste tom um bocado brincalhão, mas isto é a realidade. E depois o que é que acontece no fundo? É como o nosso amigo João Neves diz, com toda a propriedade, isto é um círculo vicioso em que quem pode, o chinês, não está lá. Quem está lá não pode, porque não tem. Porque não é chinês, não tem habilitações. Ora, há aqui qualquer coisa que não está bem. Solução, se calhar, investir mais no setor privado, melhores salários, melhores condições, criar condições em Quimbel para as pessoas poderem ficar em Quimbel. E quem diz Quimbel, diz Escola Chorona, diz Leua, diz qualquer outro município do Longongo, qualquer outro município do nosso. Do nosso país. Eu vou saltar a saúde, porque senão não vão. Mas na saúde passa-se umas situações muito similares, hospitais muito bonitos e depois não há energia, não há médicos suficientes, embora, diga-se passagem, a situação tenha melhorado significativamente nos últimos tempos, mas o grande problema da saúde, embora tenha dito que tenha melhorado, é sempre a questão de uma opção da, da saúde curativa em prejuízo da saúde preventiva. Gasta-se muito mais dinheiro em hospitais do que nos cuidados primários da saúde. Assim sendo, é evidente que a gente nunca mais vai acabar com os problemas complicados. Eu era miúdo, quer dizer, era jovenzinho, na altura da independência, tinha 25 anos, e ouvia já dizer, no ano 2000 vamos acabar com a pólio, estamos em 2013, ainda não acabamos. Uma das razões é esta, não é? É que não, as campanhas de vacinação não são feitas como deveriam ser. Outra questão é, faltando a saúde, vamos cair na questão da proporção de gastos entre as estruturas centrais, provinciais e municipais. Há um esforço do governo nos últimos anos, tímido, mas existe, de ir desconcentrando a gestão. Tinha garantido que não, que aquilo funcionava muito. E hoje o lugar tinha posto uma segurança. Eu ia pôr uma segurança para não ver aquela troca de palavras sobre o que eu esqueci. Há uma desproporção grande entre os gastos com projetos dirigidos centralmente, provincialmente e municipalmente, se me permitem o termo. Neste orçamento de 2013, 85% do Orçamento Geral do Estado é gerido a nível central, 9% a nível das províncias e 6% a nível dos municípios. Quando se levanta esta questão, a resposta do Ministério das Finanças e das pessoas ligadas a este nível de decisões é: bom, nós não podemos meter dinheiro nos municípios porque no município não há capacidade. Eu aqui. É verdade que no município não há capacidade. É verdade, com isto que eu vos acabei de vos contar, não há realmente capacidade. Mas se nós não fizermos um esforço para inverter a situação, nunca mais haverá capacidades. Eu, em 1975, quando chegamos à independência, havia meninos que tinham alguma dificuldade de lixar, não é? E não foi por isso, por essa razão, que deixámos de dizer não quero fazer independência, porque não temos condições. Não. Eu penso que são precisas políticas mais audazes no sentido de criar condições nos municípios. E aqui surge um problema que eu considero, tal como o da educação, que eu enfatizei muito anteriormente, que me parece uma questão fundamental no nosso país, que é a vida, a qualidade de vida nos municípios. Ou o governo entende que isto é realmente uma questão e passa a definir e a implementar políticas corajosas, consistentes no investimento da vida, na melhoria da qualidade de vida dos municípios, ou qualquer dia acontece como o Alan uma vez dizia para o trânsito, que se calhar um dia, quando só se resolve o problema do trânsito, permita-me que eu diga isso, você já me disse isso há mais de 10 anos que me disse isso. O problema do trânsito de Luanda só vai ficar resolvido no dia que quiserem tirar um carro do Porto e não conseguir sair do Porto, porque o trânsito está parado. Então, nesse dia, se calhar alguém vai dizer, não, nós temos que resolver o problema do trânsito. É até uma questão dos municípios. Quando não houver mais ninguém nos municípios, alguém vai dizer, mas o nosso país, além de Luanda e das cidades, também tem os municípios, então temos que olhar para os municípios. No meu contacto com os municípios, eu deparo-me com uma situação crítica que é de ver cada vez menos pessoas a viver nas aldeias e nas comunas que não sejam os centros dos municípios. Eu conheço uma aldeia concreta, na província de Pão de Açúcar, que eu conhecia já conheci antes, mas comecei a olhar com mais atenção há uns 6 ou 7 anos. Tinha uns 700 habitantes, mais ou menos, mas só estava uma família. Uma. Por isso que eu sei. Porquê? Porque não há uma escola, não há acesso à educação, não há água, energia elétrica na escola, não é? Portanto, isso. Além disso, depois, há um outro problema complicado. Além disso, o único que ficou é acusado de feiticeiro. Então, que é um outro problema que o nosso país não se dá devida atenção. Porque quando se fala de feitiço, as pessoas ou riem ou baixam a cara. Não, este é um problema que a gente tem que enfrentar. É um problema real. É um problema real. Não me interessa se as pessoas acreditam ou deixam de acreditar. O problema existe. E existindo, nós temos que saber enfrentá-lo. Se nós não soubermos enfrentá-lo, qualquer dia estamos todos enfixados. E não sabemos como é que devemos de nos mexer, não é? Tal como o carro no Porto, não é? Vai ser uma problema. É ser feitiço, porque como um carro que não consegue sair do Porto, só pode ser feitiço, não pode ser outra coisa. Mas entende esse discurso. Então, nós temos de facto que olhar para esta questão. E isto está relacionado, e com isto eu vou aproximando do fim, está muito relacionado com, deixo propositadamente para o fim, com a política agrícola do nosso país. A política agrícola do nosso país é uma política errada, que beneficia fundamentalmente as grandes empresas, que não dão emprego, não podem dar emprego, porque as pessoas não estão qualificadas para ter emprego, em prejuízo dos pequenos agricultores, esses sabem fazer a agricultura à sua maneira, mas que, neste momento, estão a viver uma situação extremamente complexa, que é a seguinte. Eu pessoalmente já me confrontei várias vezes com essas pessoas, que quando dizem assim, eu preciso de um trator, e eu digo, você não pode ter trator, porque não sabe conduzir o trator, não tem mecânico, porquê. E ele diz-me assim, mas eu também, aqui há muito tempo, também não sabia qual era o telemóvel, agora já sei. Mas não é a mesma coisa. Isso é uma coisa como é que hoje nós temos telemóvel, temos televisão, temos isto, temos aquilo, e continuamos a fazer a agricultura como se fazia no tempo dos nossos avós? Isto não é possível, dizem as pessoas. E essas pessoas têm razão. Essas pessoas têm razão. Quer dizer, não, demagogicamente, o governo, ainda hoje, às 13 horas, eu ouvi no noticiário o ministro não sei quantos, não foi o ministro, ofereceu um trator, não sei. O trator vai demorar 6 meses. Vai demorar 6 meses. O trator é para demorar 6 anos, no mínimo. Não pode demorar 6 meses. E não pode demorar. E não vai demorar os 6 anos porque não há capacidade para gerir, tratar, utilizar o trator de uma forma correta. Da mesma maneira que há muitas pessoas que usam o telemóvel e ao fim de 3 meses o telemóvel avaria-se. Mas como é que você já avariou o telemóvel? Ah, o telemóvel é chinês, não presta. Não, você não tem os cuidados que deve ter com o telemóvel, deixa demasiado na carga, etc, etc. Portanto, para tudo é preciso capacidades, é preciso habilidades, umas mais do que as outras, mas é realmente necessário nós pensarmos nisso. Ora, como a política agrícola do país enferma de muitos erros, de muitas doenças, o que acontece é que as pessoas vão abandonando as áreas rurais e enchem as cidades. Primeiro, enchem a sede municipal. Da sede municipal, passam para a sede provincial. Da sede provincial, Não é por acaso, quando a gente chega a Malanje ou Luanda, a gente vê tanta motorizada. Um inquérito feito por uma entidade oficial em Malanje diz que 95% dos proprietários de motorizadas, dos mototáxis, vieram dos municípios. Então, se saem dos municípios, já não, estão a não vão produzir. Se não vão produzir, ou e também os mototáxis chegam a uma altura que já há mais motas do que clientes, não é? Se depois cair na criminalidade, enfim, todas aquelas situações extremamente complicadas que nós pensamos. Bom, é evidente que para cada uma destas questões, nós neste documento fizemos algumas recomendações, e estas recomendações foram entregues, se foram tidas em conta ou não, eu não sei, e disso infelizmente depois a informação não sai, só quando o Diário da República publicar o OGE é que nós podemos vir tentar perceber. E um outro problema é que o Diário da República sai e fica aqui em Luanda, não é? Eu nunca encontrei o Orçamento Geral do Estado em cima da secretária de um administrador. Eu já visitei, não vou dizer centenas, mas dezenas de administrações. Quando pergunto, não tem OGE? Ah, não, OGE que não chega. Agora fico à vossa disposição para as perguntas que acharam que dentro podem fazer, e não têm que fazer perguntas, podem também fazer as vossas opiniões, discordarem das coisas que eu disse, porque, como eu prometi, ia demorar o menos possível, e esse menos possível foram 50 minutos mais ou menos. Acredito que ainda vai dar para gerir o tempo. Bom, sendo assim, até alguém levantou o dedo aqui, senhor Will. Já três pessoas que levantaram. Seguir o senhor Couto, o senhor Alves. Vamos começar com o senhor Will. Obrigado, João Fernando Pacheco. Muito obrigado por essa brilhante apresentação. De facto, alguns dos pontos que levantou têm sido minhas preocupações. Eu fiquei, de facto, impressionado pela análise que faz do mercado de emprego. Eu já o havia escutado numa das sessões que organizamos na véspera das eleições, na União dos Escritores Angolanos, em que inclusive fez uma comparação entre a população universitária em Angola com a República Checa. Exatamente. Quando chega essa idade só se conta a história. E eu fiquei. Eu hoje estava. Mas não falei da Checoslováquia. Sim. Eu olhei para si e disse: não, essa já postei, já contei. Pois é, eu estava a ler um documento de uma empresa petrolífera em que eles falam sobre a grande dificuldade que eles estão a ter para recrutar técnicos qualificados em Angola, por um lado. Por outro, devido à imposição do governo angolano da política de angolanização, eles dizem que o número de empregos de exploração petrolífera em Angola estão a aumentar. Há empresas que já saíram de Angola há muitos anos, agora estão a voltar, como a Shell, a Halliburton e outras empresas, estão a voltar. E para competirem com os mesmos técnicos, alguns que já estão empregados em algumas dessas empresas. E eles não podem trazer mais expatriados para aqui. Dizem que é extremamente complicado. Alguns estão a apostar em irem a algumas universidades, em irem a algumas instituições do ensino médio, pegarem alguns bons alunos, mandarem para fora para estudar em 4, 5, 6 anos, para voltar e para trabalhar. Será que é extremamente complicado. Portanto, eu acho que isto vai continuar a dar-se nos outros setores também, nos próximos anos, e vamos de facto ter um grande problema. Eu receio que vamos chegar numa fase de saturação, quase em tudo, que os próprios políticos, portanto, estou a falar dos governantes, não vão poder dar solução, quer dizer, não vão continuar a falar de politiquice em todo quanto é lado para poder acalmar a população, porque a situação de facto está a tornar-se alarmante. Vemos no município do Kazenga, por exemplo, as pessoas agora já estão a perceber que afinal o problema das estradas e alguns problemas que temos estado a ter no município do Kazenga já não é só da administração municipal. Portanto, essa máscara já está a cair. vamos ter problemas. Calei por enquanto. Ok. Não sei qual é o depende, a norma. Depende, não sei qual é a depende, norma. Se é, depende se quiser responder já ou não. Eu posso tomar três. Senhor Corpo. E já Pacheco, obrigado. Eu fiquei um pouco preocupado na fase da discussão do orçamento e eu quero partilhar consigo, não sei se foi também isso sentido pela OPSA ou pela toda a sociedade civil. Houve um pouco de entusiasmo, um voto de confiança a este processo de discussão do orçamento. Ok, foi mais baseado na discussão de números, de análise de percentagens salariais. E para mim me pareceu que o conceito de envolvimento, de participação, poderia estar evidente, mas foi deficiente. Eu acho que nós, como a sociedade civil, o que nós deveríamos advogar, não tanto a discussão do orçamento nesta fase da aprovação. Eu acho que a participação na discussão do orçamento deveria ser feita na fase da elaboração, quando está a se discutir nos municípios, nas províncias, e depois o nível central desenhar esse quadro grande que depois vai levar para as discussões, e aí as percentagens já estão redistribuídas. Eu penso que aquela é a fase que poderia nos interessar mais, porque a participação deveria ser entendida mais no processo de identificação de necessidade, identificação dos problemas, e não tanto na gestão de quanto é que eu vou receber no setor Y, quanto é que está para o setor X. Esse é o meu problema que eu tenho. E eu consegui ligar agora isto à problemática que colocou dos níveis de gastos. Como o processo de desenho do orçamento não vem de baixo e não é discutido a partir de baixo, tem esse defeito que o nível de gastos é elevado ao nível central, porque foram eles que desenharam o orçamento, são eles que pensaram, não se discutiu. E os restos ficam para o nível mais baixo. Eu, quando há 5 anos atrás, quando estava a escrever a minha monografia de licenciatura, eu li um artigo seu que tocava ainda nessa última parte que disseste, de que visitava municípios, perguntava ao município, olha, este orçamento deste ano, quais são os projetos para o teu município, ou qual é a proporção do seu município? E a resposta que tinha sempre dos administradores é que eu não vi ainda o orçamento, não conheço o orçamento, mas eu enviei uma lista de necessidades. É sempre assim. Então, me parece que esse processo, esse problema, passaram 6-7 anos, continuou mesmo. E eu acho que nós também, nas discussões, devemos inverter as nossas recomendações ao governo, que a partir de abril junho, que começam as discussões do orçamento nos municípios, é ali que nós temos que estar presentes. Essa era a minha contribuição. Okay. A primeira coisa, eu quero congratular a OPSA e ADRA publicar realmente o seu comentário, mesmo antes do data de aprovação do orçamento. Foi fantástico. Eu posso imaginar, mas eu acho que a sociedade civil angolana não está realmente notada para ser na hora, e esta vez eu acho que tem de ser reconhecido todas as suas forças. Mas foi possível também por causa do problema de meter o Natal. Se não fosse esse problema do Natal, não era possível, porque eles ficam sempre em cima da hora. Mas a minha questão é relacionada com aquela antiga questão. Eu me lembro há 10 anos atrás, hein, quando o nosso amigo, o Tony Hodges, fez a sua pesquisa sobre o orçamento. E, na altura, de facto, uma grande percentagem dos gastos do governo estava off the record, hein? Estava canalizado através dos caminhos como Gabinete de Presidência, San Angola, outros. Qual é a sua estimativa ou a ideia da OPSA sobre a percentagem do orçamento de facto que está canalizado através do Ministério das Finanças hoje em dia? Okay. vou responder, senão vamos perder. Senão vamos perder. O primeiro comentário, eu acho que não há nenhuma pergunta. Há, no fundo, uma confirmação daquilo que eu referi e que, de facto, é preocupante. E pôs as coisas em termos de algo que eu também costumo dizer. Vai chegar uma altura em que o famoso investimento estrangeiro que faz o país mexer, se calhar vai começar a não ser tão fluente como é hoje. Porque nós, angolanos, somos muito exibicionistas, muito arrogantes, somos os melhores do mundo, mas depois, quando chega a altura de meter o golo, desconseguimos. Exatamente, não é? Eu nunca mais me esqueço dos 4-0 com o Mali e dos 4-4. Eu digo sempre, afinal, qual é a Angola que nós estamos aqui a... A verdadeira Angola é dos 4-0 ou é dos 4-4? Porque os 4-0 o jogo ainda não tinha terminado, e quando terminou estava 4-4, não é? Em 5 minutos, não é? Como é que é? Como é que isto é possível? É? Eu dou estas vezes, muitas vezes, este exemplo para chamar a atenção das pessoas, cuidado com esta euforia. Porque é mesmo uma euforia que nós temos, que somos os melhores do mundo e que não somos nada. Ontem eu estava numa discussão sobre os problemas da agricultura. Eu estava a dizer que a produtividade da mandioca que nós pomos nos nossos relatórios é maior da África. É a maior da África, é maior do que a Nigéria. Ora, na Nigéria está um instituto de investigação de mandioca, que é o melhor do mundo. Portanto, como é que nós nos atrevemos a dizer que nós estamos à frente deles? Existe um atrevimento de todo o tamanho. E que depois muitas entidades estrangeiras, quando chegam aqui para ficarem bem na fotografia, dizem, sim senhor, a bola está, e não está nada, não está. Nós temos que ter cuidado, temos que ter cuidado com aquilo que... E este problema de que algumas empresas petrolíferas começam a levantar este problema, esta questão, é realmente preocupante. Hoje há muito investimento nos petróleos, há muito investimento, enfim, em algumas coisas, mas na agricultura é quase zero. Quase zero. Quase ninguém investe na agricultura, porque a agricultura é diferente, não é? Ali é que se vê quem tem unhas, não é? Ali não é só tirar dinheiro, é trabalhar. Portanto, congratulo-me com aquilo que disse, porque realmente vem ao encontro destas preocupações. A questão do CUP, eu passei, saltei essa parte onde nós levantámos essa questão da necessidade do município, do orçamento vir a partir do município, E se é verdade que no município as pessoas não são capazes de fazer um orçamento, é verdade, não são. De modo geral, neste momento, não há nenhum município que seja capaz de fazer um orçamento. Mas tenho a certeza que os municípios são capazes de dizer quais são as suas prioridades. Isso não tenho dúvida nenhuma. E o que o governo não tem, neste momento, eu quando falo de governo, estou a falar das instituições do Estado, não tem é capacidade de encontrar metodologias que permitam tirar partido daquilo que já existe. E os conselhos de auscultação são muito bons instrumentos que permitiriam fazer isso. Só que não funcionam. E não funcionam, em primeiro lugar, porque não lhes é dado importância. O Presidente da República nunca falou nos conselhos de auscultação. No dia que o Presidente da República falar de conselho de auscultação, o administrador que está lá no fundo diz, é melhor eu pôr o meu conselho a funcionar, porque senão ainda pode-me acontecer alguma coisa. Ora, se o Presidente não fala, todos nós sabemos que mais importante que a lei é a palavra do Presidente. Se o Presidente não fala desse assunto, não há lei nenhuma que me faça cumprir algo que o Presidente nem fala. Portanto, então é necessário que realmente haja maior preocupação com esse tipo de projeto. Nas recomendações, nós fazemos uma recomendação de que é necessário encontrar esse mecanismo para que as coisas comecem a vir de baixo. Mas não tínhamos ilusões que a situação não se vai alterar de um momento para o outro. Em primeiro lugar, porque por causa dos interesses, não é por acaso que esses 85% estão aqui. Não é nada por falta de capacidade de gestão dos municípios, é porque a gestão do orçamento traz benefícios. E não pensem que é só o benefício, chamemos-lhe assim, da comissão, para facilitar, vamos dizer assim. Não, é também o do poder. Quem gera tem poder. Eu, quando era diretor da ADRA, dizia: quem tem a chave do cofre? Se quiserem saber quem tem poder aqui dentro da ADRA, perguntem onde é que está a chave do cofre. Porque quem tem poder é quem tem dinheiro, é quem assina o cheque. Esse é que tem poder, o resto é conversa. Agora, se a pessoa que assina o cheque não tem poder para também assinar o cheque, aí já é outra conversa, não é? Mas realmente as coisas têm que ser vistas sobre esse ponto. Alan, eu não sei se percebi a pergunta, mas penso que está a referir àquelas despesas não especificadas, é isso? $4 mil milhões. Pode ser, mas de facto, despesas que outros canais do investimento, do dinheiro que pertence do Estado, que não está canalizado através do Ministério da Finanças. Eu não posso dizer, não sei se alguém sabe, como sabe, há muitas organizações que têm feito pesquisa à volta disso, e é muito natural que já haja alguma informação sobre isso. Eu não tenho essa informação, mas acredito, não só porque aquilo que o Fundo Monetário Internacional tem veiculado, mas que muitas outras organizações também têm vindo a referir, que diminuiu bastante. Aliás, há um indicador que não é financeiro, mas que dá para perceber, que é a mudança da direção da Sonangol. O facto de ter mudado a direção da Sonangol e a pessoa que lá estava ter saído coincidiu com a perda de poder da Sonangol, que hoje a Sonangol aparece mais no jornal a tratar do quilamba do que a tratar de petróleo. Portanto, isto é de facto um indicador de que grande parte do dinheiro deixou de passar pelo circuito da Sonangol. Mas eu não faço a mínima ideia. De qualquer das maneiras, ainda existem estes $4 mil milhões, que é muito dinheiro, num orçamento de $100 mil milhões, que passa sem tipo de despesas gerais, não é? Um bocado difícil de aceitar tanto dinheiro seja tratado tipo saco azul, só para tomar lá dinheiro para comprar chocolate, não é? Não pode ser. Outras? Ok, pronto. Vamos pedir aos nossos participantes a necessidade de fazerem síntese nos seus comentários para podermos ter tempo para. Não, até as 17h10, não tem problema. Está a prioridade lá? João Domingos. Você quer fazer um discurso longo? Não, só alguns comentários, e também acho que fiquei muito interessado com o que falou e sinceramente apresentou aqui algumas informações que foram bastante interessantes para mim. Temos muitos de nós analisado nessa perspectiva a questão do orçamento. Mas o que me parece, à primeira vista, quando falamos de orçamento aqui, né, em Angola, e as tendências políticas às vezes fazem confusão na cabeça das pessoas nisso, é que se pensa que orçamento é mesmo uma questão só para os políticos, e nós não temos nada a ver com isso, e é melhor nem nos colocarmos nisto, porque isto é problema daqueles que já elegemos e que conhecem, que foram à escola, e que estão aí sentados, e que dominam melhor essa questão de fazer o orçamento. E se fala pouco da questão daquilo que são as prioridades, necessidades que devem ser refletidas nos orçamentos. Portanto, se eles entendem melhor até isto de como fazer o orçamento, mas pelo menos que a minha necessidade, a minha preocupação como cidadão se reflita aí nesse orçamento que os especialistas lá fazem, que também não é uma coisa tão difícil, porque todos fazemos, de qualquer forma, mesmo em casa, manejamos dinheiro, entra despesa, sai receitas e etc. Então não é uma coisa do outro mundo. Mas eu estive também a ler alguma informação de alguns especialistas, como o Sr. Rosado e outros, que dizem que ainda continua a haver esse problema de haver uma grande parte das receitas para o setor da segurança e defesa nacional, mais do que em muitas outras áreas. Eu não sei se o relatório também fez uma análise nessa perspectiva e qual é a conclusão que se chegou, por um lado. Por outro lado, é a questão do aumento das receitas para o investimento público. Parece que para este ano, 2013, há um aumento quase de 27, qualquer coisa por cento em termos de despesa para investimento público. Que houve um aumento muito significativo comparado com o ano de 2012. Mas também estes economistas sustentam que é um bocado paradoxal, porque estamos a dizer que o produto interno bruto não chega a por exemplo, 10 mil milhões de dólares. Quer dizer que o investimento está a um nível muito alto comparativamente ao produto interno bruto. Eu não sei também se podia ser algum comentário nessa perspectiva. E a minha última questão era relativamente à questão do, que acho que foi a última quase, da proporção dos gastos entre as estruturas centrais e as do nível provincial e municipal. Aqui parece que é um jogo de cintura e de atribuição de culpas entre o nível do centro e o nível local. Há uma tendência de querer fragilizar sempre o lado do município. Eu tenho estado a trabalhar com alguns municípios e há uma tendência de, em cada ano que passa, haver alguma melhoria, quer em termos de número de quadros nas administrações municipais e até mesmo do nível superior, quer em nível de alguma qualidade que ainda não é aquela desejada, mas se tivermos que fazer uma comparação com anos passados, e o senhor deve ter mais experiência do que eu nesse sentido, deve saber que é uma grande diferença. Portanto, eu estive reunido em tempos no Kazenga e essa questão foi colocada a propósito de uma estrada, que é a estrada que sai da administração até mais ou menos ao IFA, né? Ao IFA não, à Tecul. E o administrador parece que apanhou pancada por causa daquela estrada. Um cidadão que revoltou e ficou frustrado que a estrada nunca mais ficava boa e porque que o administrador não arranjava aquilo. Mas o administrador municipal adjunto disse-me que isto não é um problema do administrador, é um problema do Ministério da Construção, porque essa estrada lhes compete a eles arranjar. Portanto, e falou-me do orçamento que receberam para as merendas das crianças, e é tão ínfimo que só serve para três escolas num Kazenga, que tem não sei quantas escolas e quantas crianças para atender. Portanto, e eles mandaram a lista de necessidade, que não é propriamente um orçamento. Há também essa fragilidade da parte dos técnicos em elaborar um orçamento com muita precisão, mas pelo menos há uma lista de que o que é que vamos precisar para gastar para este ano. Mas ainda assim há essa luta também de que o governo atribui culpa a esse nível mais frágil de governação, não sei porquê, porque ao fim e ao cabo é tudo o mesmo governo. E pronto, fico por aqui também. Uhum. Bem, por favor. Senhora Lucy. Ok, muito obrigado. Por me concederem a palavra, por favor. Por favor. Sr. Fernando Pacheco, muito obrigado pela tua presença, sinto-me regozijado. Declaro certas questões que eu já tinha em mente, em mão, e notado, certos colegas que me antecederam já remataram. E declaro que serei breve e gastarei poucas palavras para ver que, face às problemáticas que todo mundo foi aqui fazer menção do governo, problema, não acha que eu fiz uma introspeção de que face a esses problemas, em Angola o grande problema é o problema político. Passa necessariamente no problema político. Eu acho isso. Se não, gostaria que me dissesse. Essa é a minha questão. Na senda da educação, é uma frase de um antigo, um dos faraós do Egito, que dizia que indivíduo mais educado, eu digo a educação no sentido de transmissão de conhecimento, forma uma sociedade fraca. E eu vejo isso, que as nossas entidades, os nossos governos não têm vontade de educar, não têm educação, não há uma participação. As pessoas não sentem-se, e como dizia Willy, e muito bem, que está atrás de mim, que as pessoas não se sentem apropriadas, não participam no processo de desenvolvimento do país. E muito obrigado, Paulo Freire. Sim, obrigada. E obrigada pela explanação sobre hoje. Eu também vou ser breve. Numa das questões já foi ultrapassada com o senhor Cupi, onde a minha intervenção era para saber a que nível pode ser influenciado hoje, porque fica conhecido por muitos quando já está na website, no website, depois da aprovação. Mas outra questão é sei que a OPSA tem feito muitos comentários, muitas análises, e para várias vezes já foi, alguns membros da OPSA já foi convidada no parlamento para dar sua contribuição. Queria saber qual é a apreciação que dá dessas contribuições que tem feito desses últimos tempos. Fomos falando ou criticando, mas há uma coisa que temos que reconhecer também. O Orçamento Geral do Estado, agora podemos ver, pelo menos no website, uma coisa que antigamente não havia. E agora pode ir ver no município X o que está alocado. Isso é bom. Mesmo que isso é para algumas pessoas, como estamos a falar dos administradores, e às vezes eles nem sabem o que está no website. Alguns tempos atrás, havia alguns jovens do Kwanza Sul que queria organizar uma atividade. Então estava aflita onde conseguir o orçamento. Lhe convidamos, está aí, veja lá no município, no vosso município, há um valor que está alocado nas atividades culturais e tudo mais. Quer dizer, isso que mencionou é uma verdade. Mesmo que, primeiro, é que não se sente que participaram, não recebe aquele documento, como que se chama? O Diário da República não recebe, mas nem a informação que está na net também não tem acesso, não está informado que está. Quer dizer, é um outro problema isso, não ter acesso à informação, não saber aonde conseguir essa informação. Obrigada. Muito obrigado. Eu vou querer só partilhar aqui uma experiência, né? O engenheiro falou do feitiço, que é algo sério. Quando estávamos a trabalhar na Lunda Norte, no PDM, fomos a uma comuna, 72 km do estado, para fazer aqueles encontros, foros. E estavam reunidos, encontramos havia uma reunião, estavam reunidos. Então nós tivemos que esperar que a reunião acabasse. E havia um gerador grande lá, estava a apanhar chuva, não trabalhava. Havia um outro numa captação que estava a ser habilitada, a obra acabou e foi embora. E depois da reunião acabar, eu procurei saber o que estava a acontecer. Me disseram, olha, Sr. Samunga, aqui o primeiro secretário quer feitiçar o administrador. Quer dizer, então, depois no encontro, eu dizia, mas como é que nós vamos levar o desenvolvimento nessas comunidades? Se essas questões, quer dizer, o gerador que está aí está a estragar com chuva, né? O gerador na captação está a estragar com chuva, e eles estão a ver a questão de feitiço. Quer dizer, o primeiro secretário vem para lá, quer feitiçar o administrador adjunto. Quer dizer, então, são coisas dessa natureza. Que acontece todos os dias. Uma outra experiência foi no Cuito Carnaval, quando estávamos a fazer o levantamento de dados para o perfil. Fomos ao hospital. Epa! Cuito Carnaval, que disse? Sim, Cuito Carnaval. Fomos ao hospital. O responsável do hospital não está. Quem está? É o sobrinho dele, que não sabe nada de saúde. Porque o responsável foi na Lavra. E uma semana. Estava lá também um senhor da OMS que foi lá fazer um trabalho. Quer dizer, há essas coisas. Ainda no Cuito Carnaval, vamos a uma comunidade, para um grupo focal. Epá, havia um óbito. Procuramos saber o que é que havia. Ah, um óbito. Por quê? Não, é um moço. viveu aqui durante algum tempo. Foi estudar, fez a oitava, ok? Era professor. Conseguiu dinheiro, comprou o gerador. Mas o Soba não gostou, matou o moço. Quer dizer, como é que vamos levar desenvolvimento nessas localidades? É extremamente complexo. Então era só para partilhar essa experiência aqui com os colegas. Em relação ao feitiço, conforme disse o engenheiro e as capacidades. Temos que é extremamente complexo. São todas questões muito, muito interessantes. Um dos problemas do nosso OGE é sempre a questão do equilíbrio ou desequilíbrio entre as verbas para a segurança, defesa, segurança e ordem interna e as questões sociais. E passa-se a vida a dizer o que é que tem mais, o que é que tem menos. E na minha opinião, isto é um falso problema. A questão, eu não tenho nenhuma dúvida de que a questão da segurança é uma questão fundamental. Não há ninguém. Todos os dias nós somos confrontados com problemas que, se a segurança, não vou dizer que se tivesse mais dinheiro, mas se funcionasse melhor, muitos dos nossos problemas ficariam resolvidos. Um deles é o do trânsito. Se a nossa polícia de trânsito funcionasse melhor, eu tenho quase a certeza que o problema do trânsito em Luanda seria melhor. Portanto, o problema não está na quantidade de dinheiro que se canaliza para a segurança, de ordem e defesa, etc. Está no como eu disse inicialmente. Todos nós vemos como, por vezes, a polícia desbarata dinheiro com carros, né? Sai uma leva de marcas de carros, todos nós estamos a ver. Passados 6 meses, a gente já não vai mesmo a esses carros. Depois, durante 2 anos ou 1 ano, a polícia não tem carros, e depois vem um novo OGE, mais carros. E o problema que se põe é de outro tipo, é como organizar, melhorar, disciplinar, etc. Eu devo dizer, que eu estive a fazer um trabalho numa província onde entrevistei o delegado do Ministério do Interior e vocês podem achar estranho o que eu vou dizer. Foi o único responsável provincial que percebia a problemática do quadro lógico e falava do quadro lógico como a nível das ONGs e a nível das instituições modernas se fala. Era o único. Ninguém mais sabia o que era monitoria, o que era avaliação, o que era indicador. Ele sabia e punha as coisas numa linguagem que para mim era conhecida. Eu conhecia aquela linguagem, não é? Portanto, isto é para dizer que há, de facto, um investimento a fazer nas pessoas. Quando se investe nas pessoas, as coisas melhoram. Portanto, eu não tenho nenhum problema em que se invista na segurança, desde que se invista bem. Sim. E não da forma como por vezes acontece. O nosso produto interno bruto, neste momento, se não ultrapassou, eu não me lembro, depois já faço confusão com os números de uns anos para outros, não tenho a certeza se este ano já ultrapassou os 100 mil milhões de dólares. Acho que se não ultrapassou, está nos 100 mil milhões de dólares. Portanto, isto significa que o nosso produto interno bruto é tem vindo a aumentar significativamente. Há 5 ou 6 anos andava nos 15, 20 milhões, tem vindo a aumentar significativamente, mas que não se pense que somos ricos. Ainda há 2 ou 3 dias, eu também estava a ler um jornal português, e Portugal, com todas as dificuldades que tem, o seu produto interno bruto é de 150 mil milhões de dólares. Aquele país pequenino tem 150 mil milhões de dólares de produto interno bruto. 15 mil dólares. Bom, agora estou a hesitar se são dólares ou se são euros. Que sejam dólares já é muito. Se forem 15 mil dólares, se forem 15 mil euros, muito mais. Um produto per capita. Quer dizer que realmente o nosso não é nada do que para nós estarmos a pensar sempre que estamos a fazer muito. E um dos grandes problemas que se põe é exatamente se nós temos capacidade de, de fazer investimentos públicos proporcionais ao desejo dos políticos. E não temos essa capacidade. Os políticos querem fazer cada vez mais infraestruturas, pelas razões que já vimos atrás. Mas nós não temos capacidade. Primeiro não temos capacidade de gastar. E depois não temos capacidade de gerir. Se vocês forem ao Orçamento Geral do Estado, uma das coisas que salta à vista é que a rubrica manutenção nunca tem dinheiro. Não existe. A rubrica manutenção não existe. Quer dizer, é a mesma coisa que dizer assim, aqui na DW, nunca se repara esta casa. Se nunca se repara esta casa, a casa vai cair. É óbvio. Não é? Pode demorar 2 anos, 10, mas vai chegar uma altura que vai cair. Portanto, é necessário prever verbas para fazer as manutenções, porque se não se faz, é evidente que a infraestrutura vai desaparecer, que é o que tem vindo a acontecer. Mas agora, é preciso ter em conta que, à parte deste problema da capacidade de gastar, há os investimentos, há os financiamentos. A Angola não vive apenas daquilo que produz. Angola recebe financiamentos da China, do Brasil, até pouco tempo recebia de Portugal, portanto, isto também entra como receita do Orçamento Geral do Estado, só que mais tarde vai ser refletido na despesa quando tivermos que pagar. Há melhorias, de facto, nos municípios, não nego isso, mas temos que ver a velocidade a que essas melhorias estão a ser feitas. Vejamos o que se passa, por exemplo, com a famosa lei, das administrações, qual é a lei? 17. 17 quê? 17-10. Mas há não sei quantos de 99. Qual é de 99? A do Muteca. Há a lei do Muteca, a lei do Gigi, a lei do Bonito de Sousa. Vamos falar assim, os números são muito bons. A gente, bom, eu quando vou fazer um trabalho no município, vocês estão a utilizar qual lei? Eles dizem, bom, teoricamente é a do Bruno de Sousa, mas na prática é do Otec, a de 99. Isto acontece porquê? Porque as leis são produzidas a uma velocidade que não tem nada a ver com a capacidade de implementação. A nossa capacidade de implementação, pelas razões que na minha opinião, pelas razões que eu já referi aqui, é lenta. Sendo lenta, não podemos estar a produzir tanta lei. É melhor não produzir leis novas, bonitas, que depois não se podem pôr em prática. Um exemplo que eu costumo dar é o do Código de Estradas. Eu, quando andou aí o debate sobre o Código de Estradas, se eu tivesse uma oportunidade como esta, eu caía logo em cima do Código de Estradas. Mas Código de Estradas para quê? Ninguém vai cumprir o Código de Estradas. 2 ou 3 anos depois, o Código de Estradas só é cumprido para aqueles que usam o telemóvel ou não têm o cinto de segurança no fim de semana. Sim. Porque se for no dia de semana, passa. Toda a gente sabe isso. Não há condições para aplicar o Código de Estradas. Porque não temos carros para isso, não temos os nossos cidadãos, e os nossos polícias não estão preparados. O nosso sistema judicial não está preparado. Portanto, não vale a pena fazer o Código de Estradas, que depois não se vai cumprir. É o caso da Marenda Escolar. Quando nós a Marenda Escolar para todas as crianças, no programa do governo, agora para 2017, está lá escrito programa escolar para todas as crianças. Eu tenho a certeza que das 3 escolas do Casenho podem aumentar para 30, mas mais do que 30 não vão conseguir. Não é possível. Não é só o problema do dinheiro, é a logística que exige a merenda escolar. É muito complicada. E depois, não é só isso, há um outro problema muito complicado. Porque nós passamos na TPA 2, eu estou a dizer TPA 2 porque não gosto da TV. Eu acho que faz muito mal ao nosso país. Aquele canal de televisão faz muito. Eu sei que os jovens gostam de ver a TV, mas se eu pudesse fazer uma campanha para acabar com a TPA2. Passa uma determinada, sempre uma determinada imagem do que é que o país pode fazer e o país não pode fazer. O país não pode fazer aquilo. De modo algum o país está capaz de responder às solicitações que a sociedade moderna que nós estamos a querer criar exige. Então não vale a pena nós andarmos àquela velocidade. E permitam-me dar um salto para, eu depois vou voltar atrás, para as questões que o Samunga estava a referir relativamente quando ele diz assim: mas como é que nós vamos fazer desenvolvimento se ainda estão a discutir o feitiço do que? Quando se trabalha em desenvolvimento, tem que se ter em conta todos os fatores, incluindo esse. Este é que é o problema. Esse fator não entra na equação. Mas depois, o gerador vai mesmo ficar lá para a chuva. Não é? Porque, na altura em que se estava a fazer o planeamento, você não teve isso em conta. Esta problemática é muito complicada. Mais uma historiazinha. Uma vez fui a um município. Eu acho que Samunga deve ter já ouvido essa história. Uma vez eu fui a um município, a uma comuna do município de Malanje, chamada Coal. E numa aldeia vi uma casa de dois pisos. Uma residência de dois pisos. Tudo com material local. Eu fiquei impressionadíssimo com aquilo. Aí tem a minha colega que está comigo em Lisboa, já conhece essa história. Fiquei impressionado com o fato e perguntei: quem fez isso? Foi jovem. Não sei onde é que vi. Quando fui deslocado, vi e tal. E quando cheguei, depois que regressei, decidi fazer esta casa. É uma casa muito bonita. Uns dois anos depois estávamos a comentar isso em Malanje e alguém diz: não, a casa já não existe. Não existe porquê? Porque toda a gente na aldeia começou a sonhar com os jovens. E a partir de certa altura o jovem já estava farto de ser sonhado e disse: epá, destruiu a casa e foi-se embora. Deve estar no casenga. A tratar de uma vida escolar, ou qualquer coisa assim, ou a lavar carros na Baixa de Luanda, ou qualquer coisa assim. Perdeu-se alguém, exatamente porque estas questões não são analisadas como deve ser. Esta questão não é tabu no nosso país. Quando é um problema que existe e que deve ser analisado. Nós, o Presidente da República, que há uns 6 ou 7 anos, não sei se alguém se lembra, disse: nós em 20 anos vamos alcançar a África do Sul e o Brasil. Sim. Eu disse: nem pensar. É evidente que daqui por 20 anos o Brasil e a África do Sul já não vão estar como estão hoje. É óbvio. A não ser que haja um retrocesso daqueles que existem hoje na Europa. É difícil de imaginar. Nesses dois países, isso são países que estão, digamos, em progressão, não estão em retração. Portanto, é preciso que nós tenhamos a dimensão dos passos que nós podemos dar. O grande problema é de ordem política, evidente que é. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que o grande problema do nosso país é um problema político. Mas não é no nosso país, é em todo o mundo. Eu sou de uma geração que aqui em Angola as pessoas, quando se falasse de política, diziam: ah, na minha política é trabalho. Não, eu não quero meter em política. E hoje, infelizmente, ainda há muita gente que também pensa assim: não, eu não quero falar de política, a política é para os políticos. Não é nada para os políticos, a política é para os cidadãos. Porque os cidadãos que não querem meter-se em política depois têm sofrem o efeito disso. E o melhor exemplo disso é o que está a acontecer em Portugal. O que está a acontecer em Portugal hoje é um efeito em parte, claro, há outras razões, mas é em parte o alheamento dos cidadãos da política. Cada vez mais, menos cidadãos participam nos atos eleitorais. Os partidos, os presidentes, os primeiros ministros são eleitos cada vez com menos cidadãos a votar. Nós tivemos este exemplo aqui o ano passado. O cidadão alheia-se da política, não vai votar. É óbvio que depois vai sofrer as consequências. Depois não vai ter merenda escolar. Não quero com isso dizer que quem fosse para lá iria resolver o problema da merenda escolar. Não é isso. De modo algum eu quero dizer isso. O que eu quero dizer é que a partir de uma situação em que a maioria dos cidadãos, ou pelo menos 40% dos cidadãos, não vai votar, vai sofrer as consequências. É óbvio que vai sofrer as consequências. Porque aquelas pessoas em quem nós damos o, digamos, delegamos o nosso voto, eles depois, não, quando vão votar, não vão perguntar ao CUPI como é que vão votar. Eles votam de acordo com a sua, o seu interesse de momento, que muitas vezes pode não ser o mesmo do momento da votação, nem o mesmo daqui por uns anos. Mais uma vez, a questão das melhorias. Claro que há melhorias. O facto de irmos ao website, podemos ver, isto são melhorias, ainda que haja muita gente que diga, não, mas isto é só melhoria para nos enganar. Por exemplo, quando foi da altura das eleições, os dados dos municípios apareceram durante 2 dias. Quem se atrasou já não conseguiu apanhar. Isto é uma malandrice, né? É uma malandrice porque não é assim. Esses dados são, devem estar ao alcance dos cidadãos a qualquer momento. Eu, neste momento, depois de muita luta, consegui ter. Se quiser, eu tenho. Agora tenho. Mas tenho há 15 dias ou 3 semanas, depois de muita luta. Mas qual é o problema de nós sabermos os dados das eleições dos municípios? Não vejo onde é que possa haver problema à volta disso, mas transforma-se muitas vezes num problema. Mas depois há uma outra questão que também se relaciona com o modo como nós encaramos a questão do desenvolvimento e tudo aquilo que eu dizia sobre o trator e o telemóvel. Nós queremos modernizar o país. Falamos, temos um país moderno, ao nível de Dubai, pelo menos. E não discutimos sequer o que é que significa modernizar. E o conceito da modernização que existe no nosso país é prédio alto. Como? Carros, Jaguar no mínimo. Marginal. Bom, isto é a modernização. Não, quando me parece que há outros elementos da modernização que nós temos que ver até com o tal conceito de desenvolvimento e o que é isto de pessoa desenvolvida. Se há um momento que começa o desenvolvimento e se há um momento que acaba o desenvolvimento. E mais uma vez vou tocar no exemplo de Portugal. Quando alguns de vocês ouviram-me falar em aulas sobre desenvolvimento comunitário, sobre o conceito de desenvolvimento. Quem pensa que o desenvolvimento tem um início e tem um fim, digamos assim, já sou desenvolvido, eu digo, não é bem assim. E agora, já começo a dizer, vejam o caso de Portugal, onde quem tinha direitos de país desenvolvido começa a perdê-los. O famoso debate que hoje está em Portugal sobre o Estado Social, que era um dos melhores do mundo. A assistência social em Portugal, da saúde, etc., era das melhores do mundo. E hoje há problemas muito complicados. Portanto, não há um ponto onde se chegou. Quer dizer, o desenvolvimento é algo que não é uma linha reta, né? Anda-se por aí, não é? E a maior velocidade ou menor depende muito dos cidadãos. Também, para não fugirmos ao nosso tempo, o tema da relação que os cidadãos estabelecem com as leis e, fundamentalmente, com essa lei do Orçamento Geral do Estado, que é a lei, a seguir à Constituição, talvez seja a lei mais importante de um país. Ainda temos 10 minutos. Não sei se mais alguém. Ok. Acho que temos já. Não tenho 10 minutos. Agora vocês? Ok. Quem mais? Só uma questão que. Está okay. Não, estou a dar prioridade ao João Domingo. Não, não, mas vai dar prioridade ao João Domingo, o Domingo já falou. Fala depois. Ok, eu vou falar rapidamente. Tá bem, obrigado. Eu queria falar um pouco da saúde. Falou-se que há progressos significativos, e eu também aceito, mas eu noto mais no sentido material. Há muitos investimentos, bons equipamentos, e há muito quadro a entrar, mas o próprio quadro que lá está não tem qualidades. A partir do atendimento ao doente, lá dentro está muito mal. Para quem entende da saúde, se for lá, talvez é capaz de logo recuar na primeira hora. É conforme recebido, quando o doente está grave, fica aí tantas horas, enquanto que eles aprendem que quando um doente está grave é um caso de emergência. Mas eles ficam a atender às vezes outros casos. Porque o médico às vezes vai atender a clínica, vai atender não sei quantos. Quer dizer, os poucos quadros que há também servem para muitas clínicas. Então isso não tem tido resultado satisfatório, porque o resultado satisfatório deve refletir nas pessoas e não nos edifícios. Conforme temos anunciado na televisão e até fora do país. Isso é rampa para os deficientes. E então eu gostaria, não sei qual a estratégia que podíamos adotar junto à OPSA para influenciar a própria sociedade, pelo menos no caso da saúde, porque tem a ver conosco. Nós, às vezes, os que têm possibilidade da clínica e os que não têm. Mesmo até as clínicas, agora é uma enchente, porque as pessoas já fogem nos hospitais públicos. Então, cada vez perde-se qualidade no atendimento ao doente. Já, até nas clínicas. Sim, sim. Obrigada. Esta recomendação está aqui. Se não tivesse tempo, ia encontrar aqui o sítio onde se escreve isso. Eu tenho também muitos exemplos. Eu visitei o Hospital do Songo, onde há uma clínica de estomatologia, que se calhar não há uma de nível idêntico aqui em Luanda. Né? E não há nenhum estomatologista para... É um bocado complicado. E depois há outros problemas, ainda voltando às questões do Samunga, em determinadas regiões do nosso país, um homem não pode ver uma mulher grávida, não pode ver, quer dizer, não pode tratar, do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico, uma mulher. Portanto, tem que ser uma mulher. Então, quando se planifica, por exemplo, os médicos, não se tem em conta isso. Depois, o que é que acontece? Está lá o médico e não resolve problema nenhum, porque as doentes não vão ao médico, porque a sua tradição não permite. São estes aspectos que eu digo que têm tidos em linha de conta. Mas há muitos exemplos desses no nosso país, infelizmente. Modernizar, sim, mas... tendo em conta a nossa realidade. E ter em conta a nossa realidade não é também meramente fazer reuniões dos CACs, é também fazer estudos aprofundados de caráter científico que permitam que realmente nós possamos ter uma ideia mais clara do que é o nosso país. E infelizmente, sabem que nós não temos nenhum instituto de pesquisa em ciências sociais no país. E as faculdades de ciências sociais iniciaram-se há 6 ou 7 anos atrás. Não tem nenhuma tradição. E os professores dão aulas em 20 sítios ao mesmo tempo. Não dá, não é possível. Portanto, tudo isto é um processo, agora estou-me a dirigir assim propositadamente, é um processo que tem que ser lento. O Sr. Presidente da República pode desejar que a gente apanhe o Brasil já amanhã. Mas, na prática, isto não é possível. Isto não se faz por decreto. Isto tem que ver com as mentes. Não é? E as mentes demoram muito tempo a mudar. Não, a minha questão era só em relação às opções políticas que são feitas para priorizar mais determinadas áreas ou linhas no orçamento em detrimento de outras. Eu estou a falar isso porque escutei um debate a semana passada em que esteve alguns políticos e um deles, que era obviamente do partido no poder, dizia que, ok, nós colocamos este orçamento ali ou aqui porque são opções políticas nossas, de quem governa. E quando vocês estiverem lá, também vão fazer a mesma coisa. Aí eu fiquei a pensar, bom, as opções políticas são feitas em função daquilo que são os interesses pessoais de quem está a governar. Isso acontece em todo mundo. Ou das prioridades, sim, ou das prioridades das pessoas. Porque se estamos a dizer que uma boa parte do orçamento não vai para aquelas áreas que mais as pessoas carecem, eu não sei se essas opções políticas são as mais consertadas, porque, claro, mesmo as opções políticas têm que ser também as melhores, as mais ou menos consertadas, de acordo com os interesses também das pessoas, porque não se governa para eles próprios, é para nós. Isso é um bom governo. Infelizmente, no mundo, nem todos os governos são bons, e a crise mundial que nós estamos a viver é o melhor indicador de que nos últimos tempos nós não temos tido bons governos. Havia muita gente que pensava que estávamos no melhor dos mundos, que agora sim, agora era felicidade eterna para toda a gente. Eu sei que não estávamos a falar dos outros, mas eu estou a tentar situar isto num campo de análise mais alargado. Portanto, o que eu quero dizer é que o bom governante, o bom governo ou a boa governação é aquela que segue determinado tipo de práticas. E claramente que nós não temos uma boa governação. E o que eu lhe queria dizer é que a diferença entre nós e os outros países, por isso é que eu fui buscar os outros países, é que nos outros países há imprensa, há comunicação social que pode levantar essas questões. E no nosso país, acho que cada vez menos isso vai acontecendo. Não é? Até o debate que havia na Zimbo entre esse senhor que você ouviu, chama-se Norberto Garcia e João Paulo Gama. Sim, que era um debate que prendia as pessoas ao sábado em casa, em vez de irem para a Moenda, ficavam ali a ouvir o debate. Era um debate muito interessante. Desapareceu. Esse debate desapareceu. Portanto, o nosso problema, digamos, se há um problema que nós devemos atacar em conjunto, é o problema da comunicação social. Porque o problema da comunicação social condiciona tudo o resto. Se nós tivéssemos uma boa comunicação social, muitos dos nossos problemas seriam mitigados. Eu só fiquei preocupado.